Ouça agora na antena web Friday Night. A seguir, não perca mais uma edição de Nirta Zoira. Olá, olá, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Mais um fim de semana, o penúltimo do mês de Fevereiro. É verdade, dia 18, com muita energia. E atenção, porque hoje vamos começar com música francesa, música da Ingrid. A música chama-se Tu es fou tu, mais uma daquelas grandes músicas que fez muito sucesso na viragem do milénio e que hoje vamos conferir a primeira das 5, aliás, a primeira das 5 sequências que hoje vão ter lugar nesta Friday Night. Atenção, porque temos muito, muito, muito a ouvir e a música vai já começar a bombar com precisamente esta música do Evo de Ingrid, para ouvir também a música de Kate Ryan, Voyage, Voyage, e muito mais. Vamos acabar com Danny Minogue nesta primeira sequência de 5 músicas. Venha a contagem: 5, 4, 3, 2, 1. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu es fou. du volcan, glissez sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne au puits d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, les idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage.

Nobody. Thank you. Rockers com Erz Ryzen, e parece que não esperavas, pois não? É verdade, mas preparado, porque hoje vai ter ainda mais no Friday Night. A próxima chama-se Promises e é um original dos Cranberries. Pelo caminho vamos ter outras músicas que tu bem conheces, como por exemplo da Power of Love, mas hoje ainda com mais power. E mais não te digo, só te digo que mais uma contagem é sinónimo de mais 5 músicas sempre a bombar. 5, 4, 3, 2, 1. All the many lessons, empty words I spoke. Oh, na na na na na na. Quiero oír los versos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio carmín.

even though they make me cry. Música de Celine Dion, mas tem mais no Friday Night. Gostas? Eu não sei se tu gostas, mas cá vai. Coldplay com Britney Spears. Trazem-nos uma grande música entre Speed Sound e Hold It Against Me. E se não conheces, fica atento porque é um mix do outro mundo. Mas tem mais, tem muito mais. Vamos acabar com a música Don't Stop the Music de Rihanna num espetacular remix para conferir daqui a um bocadinho. Sabes o que eu te digo? Mais 5 músicas, aliás, mais uma sequência, aliás, ai ai ai, isto hoje, mais uma contagem, é sinónimo de mais 5 musiquinhas, é sinónimo de potência máxima na tua antena. 5, 4, 3, 2, 1. You're winning, and I play my favorite. Thank you. Stop the Music! Paciência, mas teve mesmo de ser. Pois é. E mais do que Don't Stop the Music, ou melhor, mais do que parar a música, neste caso, é dizer que o nosso Friday Night chegou ao fim hoje. Mas atenção, porque as 5 músicas que se seguem, eu não resisto em dizê-las, são simplesmente brutais. Segunda música, Chris Over the Sky. Terceira, The Fresh Over Me What You Feel. Quarta música, The Weight of the Mood. A música é de DJ Tomorrow. A última chama-se Take Me In Tonight, e é de Samsara com Paula Boo. A primeira música. Ai, chama-se We Don't You. E é uma música de Pixie. É lindíssima, brutal, é espetacular! E é com elas que fechamos mais uma edição do Friday Night de hoje. Eu volto na próxima semana, espero que gostes sinceramente destas 5 músicas. Faz-me um favor, ser feliz e aproveita a vida ao máximo. Por agora, ficamos então com estes últimos temas da edição do Friday Night de hoje. Até para a semana! 5, 4, 3, 2, 1. Oh, why don't you say that you miss me night and day? Oh, I'd die if you just felt the same. Tell me why don't you see me? I go down on my knees. Oh, I beg you don't even know my name. We'll be right back. Tell me why don't you see me? I go.

Take me. viaje para buscar los sonidos mágicos.